crédito. Boa noite no meia. Boa noite no meia, completa final, chama torre 1895 por ponto. 1895, boa noite no meia. Obrigado. Noite no meio, boa noite. Pouso autorizado na 0, vento 080 graus. Vento autorizado, pouso, pista no 0, boa noite no meio.